Você está ouvindo o LR Cast. Continue por sua própria conta e risco. Ai, caralho, que delícia porra, galera. Tá começando mais um LR Cast. O podcast mais mal editado da internet. Da internet, exatamente. Hoje é o quê? O LR Cast 8, né? Acho que é o 9, cara. Acho que o 8 foi o último. Eu não sei, eu não lembro. Bem, a gente preparou aqui o nosso suco de laranja, isso. Pai de família, pra falar de empregos curiosos. Que nem o emprego do pai de família, é um emprego inusitado. A gente podia ter falado desse, inclusive. Empregos da ficção. Sim, empregos que só existem no mundo ficcional dos filmes, dos quadrinhos, das séries, dos animes. Então, mais ou menos, tem um momento que a gente enlouquece. Assim. Ah, mas é a melhor parte. Agora é aquele momento que você tipo, tira o paletó, tira a gravata, se você não usar essas roupas, sei lá, tira o sapato, isso. Relaxa. Não é que nem do Blade Runner, de filosofia e seriedade. Aqui não, é aqui é zoeira. Participou eu, o Raul e o Vinícius. O Vinícius já é de casa também. Vamos então ler os recadinhos, né, que tem aí da galera que mandou recado pelo contato@laranjaradioativa.com.br ou mandou pelo Facebook lá, facebook.com/laranjaradioativa. Também pode mandar pelo Twitter, né, que é o @lradioativa. E também tem o meu Twitter pessoal, que é @RaulAugustino. Twitter e o Douglas ainda não se rendeu aos Twitters. Twitter do Vinícius? Cara, o Twitter, ele mudou, esse filho da puta. Eu esqueci agora o novo dele, mas ele mudou porque ele tinha tipo um Twitter de criança. Tipo, Vinícius jogador, um negócio assim, ele mudou. Vini player, né? Era uma parada bem assim, Vini, cara. Vini Minecraft. Procurem aí, Vini Minecraft. É o maior... É o Vinícius da nova geração. Então, o primeiro comentário que a gente tem pra comentar... Opa. É do Gabriel. Ele comentou lá no LR Cast sobre Guilty Pleasures, que também foi uma putaria gostosa. Ele falou, caras... Muito bom esse episódio. Tem uma teoria de por que as pessoas gostam do Click, filme do Adam Sandler. Todos os filmes que tratam e mexem com o tempo acabam dando um certo mal-estar, porque faz a gente pensar em como estamos usando o nosso. Tem um filme nessa pegada que ele não é totalmente ruim, mas pode tranquilamente ser considerado guilty pleasure. About Fucking Time. Ah. A gente já falou desse filme lá no Obras que Nos Marcaram. Isso, galera. Cara, esse filme não é um guilty pleasure. Esse filme é, porra, foda. Esse filme é obra de arte. Talvez, que eu ainda não vi, mas talvez seja o segundo melhor filme do diretor. Sim, não, é o primeiro, com certeza. Não. Cara, porque esse filme é foda, Gabriel. É do mesmo diretor do Piratas do Rock. Que é um filme bacaninho. Que é um filme foda pra caralho. About Time é ok, deve ser ok, no máximo, estourando. Na verdade, o Piratas do Rock, apesar de eu estar aqui renegando ele um pouco, mas ele inspirou uma coisa que a gente vai lançar em breve. E, enfim, depois a gente fala sobre isso. Enfim, tá, ele termina. É uma comédia romântica / dramalhão. Não é dramalhão, cara. Você, porra, isso é insensível, Gabriel. Poxa, não faça isso comigo, cara. Tava gostando de você. Que sempre me deixa bolado. Grande abraço. Cara, ele realmente, assim, ele foi, assim... Ele resumiu muito, sim, muito bem esses filmes numa frase. Faz a gente pensar sobre como a gente gasta nosso tempo. Realmente. É isso. Ai, caralho. Eu podia estar, sei lá, mudando o mundo e aqui estou eu, né? Gravando o LRCast. Não é mudar o mundo, mas tipo assim, quando você se pega, por exemplo, eu há 10 segundos atrás estou aqui com meu pote de sorvete, com meu pijama, assistindo Love na Netflix, eu falei, e aí? É isso? Falou de 10 anos, quando você 10 anos no futuro, ele pensou nisso? Não. O melhor vai ser eu ver assistido recentemente, vai estar lá, Love. Ah, aliás, eu deixei lá um Nick Noah, Uma Noite de Amor e Música. Ouve, é muito bom. Ai, meu Deus, ouve? Muito bom, cara, tem Michael... Assiste. Tem o Michael Cera, cara, muito bom. Ai, enfim. Tá bom, vou dar um crédito só pelo Michael Cera. E também teve o Marcos Alencar, cara, lá no podcast sobre quadrinhos da Segunda Guerra Mundial, que foi muito foda. Esse foi um puta podcast que a gente fez. Esse foi o podcast número 6 da gente, e o Marcos Alencar disse, fala galera do Laranja Radioativa, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Já estive melhor, cara, já estive pior. Cara, eu sou uma gorda, que eu tô pensando. Com a porta estragada. Passando aqui para parabenizá-los pela abordagem do tema, que sem dúvida é muito interessante. É, acredito que não tem muito a dizer, já que o episódio prova com exemplos citados que a produção de cultura pop é um reflexo de seu tempo. Seja para o bem ou para o mal. Filho de Tarzanzão aí. Para com essa porra. É, você quer emplacar o segundo podcast falando mal do Tarzan, eu vou ficar bolado com você. Você me diz um filme melhor com a trilha sonora do Ed Motta, e aí ok, aí a gente pode conversar. Não, porque não é daquele cara americano foda que eu esqueci o nome, é do Ed Motta. Não é o Phil Collins, é o Ed Motta. Ok. Felizmente, com o passar do tempo, os conceitos são atualizados, renovados e até mesmo transformados. Vi de Tarzan. Agora eu quero ver quem é que do Laranja Radioativa vai se voluntariar pra fazer resenha desse novo Tarzan aí com o Samuel Jackson. Eu não quero nem ver essa porra, na moral. Eu já vou ver o como é que é o nome? Esquadrão Suicida, muito contra gosto, que já estão... vou deixar bem claro aqui que a gente tá falando há muito tempo que esse filme era uma tragédia anunciada. E agora calma, que a gente ainda não viu, a gente tá falando do passado. Não, calma. Do longínquo passado. Não. 2010. Mas eu já vou deixar claro isso aqui antes de ver o filme. Eu não tô falando que o filme é ruim. Só tô falando o seguinte: se as críticas estiverem corretas, era uma tragédia anunciada, a gente já sabia. A gente viu chegando, não é? Sim. Não é uma surpresa pra ninguém. Pelo menos aqui no Laranja. Beleza. É porque a gente é da turma do mal que não gosta do Snyder e... Não, não é isso. Eu não gosto do Jared Leto, não é isso. Mas vamos lá. Eu gosto, cara, pior que eu gosto do Jared Leto. O Leto é legal, mas vamos lá. Eu tomaria um chope com o Jared Leto. A gente ainda não viu o filme. Inclusive, acho que a gente podia fazer um cast sobre esse filme, mas eu não sei se a gente vai perder o time. Mas enfim, algumas vezes isso acontece por motivo de uma necessidade de criar representatividade. E às vezes é algo puramente comercial. Então, quando é puramente comercial, que normalmente é a maioria das vezes, né? Eu ainda acho... Eu sei lá, não acho legal. Mas assim, quando você cria a necessidade de representatividade... Não é bem criar a necessidade de representatividade, no caso, né? É que assim, você não pode mais fazer hoje em dia, no século XXI, um filme só com pessoas brancas e europeias. Não, mas não importa que o seu personagem ele era loiro... O olho verde na série, no livro, e agora ele é um negro. Cara, forget about it. Vamos, o mundo precisa evoluir. A gente não pode mais fazer filmes só com pessoas negras ou com pessoas heterossexuais, ou só com pessoas brancas ou com pessoas heterossexuais. A gente precisa fazer. Não, tem caso e caso. Eu acho que, tipo assim, acho que é bom a gente analisar caso a caso, mas acho que a regra geral é tipo assim, cara. A gente tem aí muito tempo pra se recuperar, né? Que a gente fez merda. Fizemos merda? Fizemos. Então, né? Vamos tentar arrumar? Vamos. É. Mas, por exemplo, eu acho que as coisas não andam separadas. Essa coisa de, tipo, ter uma necessidade de representatividade que sempre esteve aí. E ser comercial, por exemplo. A Marvel, quando muda a etnia de personagem e tal, ou sexo, quer dizer, gênero, ela também tá pensando, além de ela estar gerando representatividade, ela também tá pensando em público, né, cara? Que gera lucro, que é comércio do produto, entendeu? Acho que as duas coisas não andam separadas. É bom quando seu produto está sendo consumido por mais negros, mais gays, mais lésbicas, mais trans, mais tudo. Porque, né, você tá consumindo seu produto. Não, você tem que entender que hoje em dia, que toda empresa que ela precisa gerar lucro. Ela tem que ter lucro. Então, se ela consegue fazer isso de uma forma legal, né? Se ela consegue gerar lucro com representatividade, mostrando questões de classe e tal, parabéns pra ela, isso é muito bom. É isso que a gente tá falando aqui no âmbito produção claro, cultural pop, né? É, fazendo isso do jeito certo também, né? É tipo assim, a Netflix tem feito isso muito bem, né, cara? Com Sense8, com Masters of None, tem várias séries da Netflix hoje que investem na representatividade e tem dado sucesso. Sim, acho que as séries estão meio que à frente ainda um pouco dos filmes. Os filmes estão indo, mas assim, ainda acho que a série tá mais à frente nesse quesito. Nesse quesito tem um filme que tá me deixando muito animado, que é o Pantera Negra. É o Pantera, porra. Porra, não, só o casting do Pantera Negra, puta que o pariu, sensacional. Tem o Idris Elba no cast do Pantera Negra? Então, não tem. Ainda não estamos lá. Ainda... tem o Idris Ainda Elba tem tempo, casting. Hein, gente, pra negociar. Tem o Idris Elba no casting da Liga da Justiça? Também não. Não. Mas é porque, mas esse eu acho que já tem que rebutar o universo da DC, acho que já... Sim. Já foi, né? Não, mentira. Pior que eu assisti o trailer da Mulher Maravilha e do Flash, fiquei animadinho, sabia? Do Mulher Maravilha e da Liga. É, o trailer da Liga achei uma merda, cara. O da Mulher Maravilha eu fiquei animado. Eu sou um vendido, né? Assim, me deram um flashzinho zoeirinho, já fiquei todo... Aquele flash... Eu tenho certeza que se o filme for uma merda, eu vou falar o seguinte. Já tô escrevendo, tô anotando aqui. Nossa, esse Flash parece um personagem. Esse Flash é tão bom que parece um personagem da Marvel. Ah, não faz isso. O Flash sempre foi assim. Mas enfim, deixa eu terminar o e-mail do Marcos. Encerra este comentário dizendo que apreciei muito ter começado a conhecer vocês por este episódio. Que bom, não precisa ver os anteriores. Não, tem bons, tem bar pro Guilty Pleasure, legal. O Guilty Pleasure não é anterior, animal. Ah, é. Eu sou burro. Continuarei acompanhando o trabalho do Laranja Radioativa. Fica o convite para conhecerem também o Leitura Cast, podcast que eu apresento. Recomendo a vocês os episódios 5 e 12. Abraço, então. Porra, maneiro. A gente vai deixar aqui linkado nesse post. É, vou botar o link do Leitura Cast aqui pra galera que quiser ouvir. Seja bem-vindo, Marcos. Não repara na bagunça, qualquer coisa. Peço perdão pelo vacilo, já de cara. E a gente tem um recado muito importante, o recado, na verdade, mais importante que a gente tem que dar. A gente, estamos com um projeto novo aqui no Laranja Radioativa, que a gente vai tentar fazer semana sim, semana não. Essa é a ideia a princípio. E qual é a ideia? Nós gostaríamos que vocês mandassem seus problemas amorosos, suas questões pessoais, sabe? Não precisa mandar um nome verdadeiro, sabe? Só manda a história. E a gente contratou um grupo de uma tríade de especialistas que, porra, tiveram toda uma vida estudando esses casos e a gente gostaria de resolvê-los no programa. Então vai ser um programa especial que vai ser de 15 em 15 dias, alternando entre os podcasts normais. Oh, e não. Você manda pro e-mail comum, vai pro e-mail normal, você não tem e-mail especial nem nada. E aí você coloca no subject lá do e-mail, no tema, conta, sei lá, dá uma breve sinopse, alguma coisa assim, fala assim, sou fudido, socorro, me ajuda, não sei o que eu estou fazendo. E aí você manda pra gente. Ok. Manda pra gente, a gente vai tentar, talvez, te ajudar. A gente não. Um grupo de 3 especialistas também. A gente que eu digo é o agente, é o Laranja Radioativa S.A., entendeu? A equipe, exatamente. Porque, assim, esses 3 colaboradores que vão ler o e-mail, mas, assim, teve toda uma reunião de pauta, teve briga aqui dentro do Laranja, respondendo os e-mails, foi uma parada difícil de fazer. Mas quase destruímos algumas amizades aqui. Sim, tem gente que eu não tô falando. Se vocês juntarem os pontos assim, vocês vão ver que nesse podcast eu mando mensagens subliminares. Eu e o Raul, inclusive, a gente ficou uma semana aí sem se falar. Sim. É só pra manter as aparências. O Raul ficou até sem vir no meu aniversário por causa disso. Ai, para de jogar na minha cara. Eu sei que eu sou mal amado. Então, falar aqui, mais um último recado, eu juro, galera, último recado. A gente participou do cast sobre animações lá do Tarja Nerd, eu e o Raul. Falamos da Pixar, basicamente, a gente sempre fala da Pixar. E acho que a gente tem que continuar falando da Pixar. Inclusive, aguardem. O podcast mais fácil da vida. Acho que toda a podosfera já fez um podcast da Pixar. Fazer podcast de filmes assim grandes quando sai, né? Tipo, e fazer podcast da Pixar, coisas que é obrigatório. Eu vou linkar aqui o podcast do Tarja Nerd sobre animações. A gente falou muita coisa assim. A gente falou algumas coisas que a gente já tinha dito no de quadrinhos de Segunda Guerra. Só que a gente deu um enfoque maior nas animações. Né? Então falamos mais do Walt Disney, mais dos Warner Brothers, mais do da MGM e tal, e etc. A série de Clube dos Filmes Esquecidos está de volta. É, então já tem o um link aí, tu já pula pro preço É. link, safado. Tem o um festival de link, gente, vamos lá, se banha nesses links aí. É, vem pro link, vem no link. E segura na mão do link e vai. E é isso, acho que tá bom, né? Tá bom, tá bom, né? por hoje. 14 minutos já, né? De treta. E agora vamos para esse podcast Mulher Gostoso. E Esse é isso podcast aí. gostoso. E outra coisa, eu vim pedir desculpa pelos atrasos, que a gente ficou 2 semanas sem postar cast. Não vai mais acontecer, eu espero. Não, Não posso claro que prometer, não. não posso fazer promessas que eu não posso cumprir, mas eu espero que não aconteça mais. E sim, vai ter podcast Stranger Things. Calma, Calma, calma. calma. Ah, mas o hype já passou aqui. Aqui não é Não. hype, aqui é como a gente quer. Calma. Pederagem, aqui é o dia do hype pra caralho. Mas, vai ter, vai rolar. Inclusive, o programa especial ele foi atrasado um pouco por causa do Stranger Things. Sim. Então é isso, né? É isso, beijocas. Sem mais delongas, vamos lá. Solta essa bagaça, produção. Ok, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem uma lista de profissões que só existe na ficção, não existe na vida real. E a gente vai tentar imaginar quais seriam as habilidades necessárias para praticá-las, salário médio, poderia existir uma faculdade dessa profissão ou não. Quem seriam os grevistas? Quais seriam as leis trabalhistas? E também tempo de aposentadoria e essas coisas. Então vamos lá, o primeiro que a gente vai falar aqui é o psicólogo de robôs, que eu conheço do livro O Robô, do Asimov, que é basicamente o seguinte, os robôs do Asimov, eles têm algumas programações que, por exemplo, se você é um robô minerador, você tem as programações básicas para minerar e as 3 leis da robótica, são as 3 leis criadas pelo Asimov para os robôs não fazerem merda, que é, a primeira lei da robótica é, um robô não pode ferir um ser humano ou por omissão permitir que um ser humano sofra algum mal. 2. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. 3. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e com a segunda lei. Então, o que basicamente um psicólogo ou uma psicóloga de robôs faz? Quando o robô tem um conflito com alguma dessas leis, dá algum problema, a função dela é descobrir o que está dando errado no problema exatamente. E basicamente nesse livro são várias pessoas fazendo tipo jogos de lógica com robôs e tal, testando essas 3 leis e tudo mais. Só que agora, por exemplo, para essa profissão a pessoa teria que saber programação ou teria que saber psicologia? Eu não sei se você precisaria saber bem psicologia, acho que só algumas noções básicas. Você precisaria saber muito de ética, eu imagino. Porque você ia enfrentar várias questões de moral e de moralidade, de ética, ao longo desse... Né? Cara, tipo, a doutora Susan Calvin, ela parece saber bastante psicologia. Mas é que tá, porque, tipo, porra, robô, psicologia fala muito sobre sentimentos, essas coisas assim. Robôs não têm sentimentos, no mundo das imóveis. Eu acho esse nome meio merda, assim, pra ser bem honesto. Pra mim é tipo uma pessoa que manja pra caralho de robótica e de programação, né? Uma pessoa que... Mas sempre rola, tem alguns contos das imóveis, sempre que rola um robô que meio que quebra esse paradigma, entendeu? Tem um robô que mente. Tem um robô que vai, fala que teve um sonho. Aí a mulher percebe que ela não consegue fazer mais nada, que o robô realmente, sei lá, é uma anomalia. Aí vão, tem que matar o robô. Sempre rola uma parada assim. Ah, porra, que puta psicóloga, hein? Putz, tu tem um problema aqui, vou te matar. Cara, mas... Mas são... Ó, Vinícius, eu não quero que essa gravação vá pro ar quando estourar a revolução das máquinas. Aí eles vão saber a merda que você tá falando e eles vão vir atrás da gente. Mas não, é cara, verdade, cara. Imagina, você senta na cadeira do psicólogo, ah, porque não sei o quê. E aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, sei lá, fiz merda. Aí o psicólogo vira e fala, seu filho da puta! Não acredito que você fez isso. Pai, dá um tiro na sua cara. Não, mas não é assim, cara. Não, isso é um caso perdido. Não, infelizmente... Porra, parece que tu nunca leu, caralho. Os sonhos do robô. Então, infelizmente, você tá com caso de depressão séria e, pô, tira na cara. Então. Mas é foda, tipo, ele está mentindo, mata ele. Imagina, cara, tá no consultório, aí tu conta uma mentira, a psicóloga, não, mentira, eu tava lá. Pá, te dá um tiro. Nossa. Não, mas então, porque, tipo, eu acho que o Asimov, ele é um cara muito sagaz e tal, mas ele era... Tinha uns conceitos que eu acho que ele não entendia. Ele, não sei se ele colocava o nome como... como eu vou dizer? Como liberdade poética, ou se ele simplesmente não sabia o que o psicólogo fazia. E aí ele colocava. Talvez os dois, né? Talvez ele não só não soubesse, como ele colocasse ludicamente. Eu acho que ele imaginou assim, porque o robô tá perto, o robô tá sentado e ela tá com uma prancheta. Isso parece o quê? Um psicólogo. Então é isso, apoia, viado. Cara, mas vocês não acham que é bem? Eu acho que fica bem definido o papel do psicólogo, o que ele faz e então, tal. Não. Cara, eu acho que pra mim ela é tipo uma mega programadora, sabe? Ela manja pra caralho de programação e de robótica. Ela não manja de psicologia, sabe? Se ela, porra, sentasse com um humano assim, ela não ia ser psicóloga de um humano. Que bom, né? Já pensou ela dando um tiro na cara dos outros? O pessoal, ela tipo a mulher do RH, sabe? Vai lá falar com a mulher do RH. O cara, não, tô bem. Não, sério, vai lá. Não, relaxa. Já passou. Ele, tô de boa. Mas assim, questão de salário, por exemplo. Quanto um cara desse? Ela ganhava bem pra caralho. Ela era tipo... Cara, ela porque ia essas pra... pessoas geralmente... Porra, ela ia pra colônia espacial. Ela ia pra lua, assim, né? Porra, ela tem que ganhar milhões, cara. Não, e tem o adicional de salubridade também, né? Porque vai pra, sei lá, minerador, ser um psicólogo de robôs de mineração. Aí tem que estar lá nas minas e tal. Tem aquela coisa da segurança também, sim, né? Sim, ela passou por umas situações meio merdas, assim. Ela tinha que ir bem pra caralho. Então, justamente eu acho que a faculdade dela era só de robótica. Eu acho que ela não fazia faculdade de psicologia, se especializava em robôs. Eu acho que ela fazia faculdade de robótica e especializava em psicologia de robôs. É igual antigamente, faziam filosofia e se especializavam em psicologia. É, que nem o nosso ex-professor de era de que? Filosofia do... Psicologia da educação. Sim, nossa, muito bom. Aquele cara, nossa, imagina ser um consultório dele. Que inferno. Ele queria matar um robô, tá ligado? Vocês estão falando mal da profissão do cara, mano. O cara lá é de boa, trabalhando e tal. Não, aquele cara não era de boa. Não, ele não era de boa, não. Se ele era um psicólogo, putz, você tem muita pena de quem se consultou com ele, cara. Ele falava cada coisa, né? Eu não tenho até medo de falar em voz alta das coisas que ele falava em sala. Caralho. Mas fala então, mas vamos então. Falar então do personagem mais famoso, então, que é o robô psicólogo, que é a doutora Susan Calvin. Mas então, fala um pouco sobre ela, como é que é a história dela e tal. Cara, ela é uma personagem feminina que parece um cara. É isso, cara, ela não demonstra muita emoção. Sei lá, ela parece ser, ela quase parece um robô, cara. Sim, ela quase parece porque um robô. Porque aí que tá o Asimov, ele cria boas tramas, mas ele não é um bom escritor. Então os diálogos dele são muito básicos, entendeu? Então aí ela faz uma pergunta e tem uma resposta. Uma pergunta, uma resposta. Não tem aprofundamento na personagem e então. Tal. Entendi. Mas então dá uma historinha dela, o que, que ela fez no Eu Robô, sei lá. Tem que ter alguma coisa nessa vida de ser humano, não é possível. Cara, o que ela fez? Bom, ela aparece em alguns contos, não só no Eu Robô, acho que ela aparece em outros livros de contos dele também. E basicamente acontece alguma merda em alguma colônia espacial, alguma coisa assim. E tal, e ela vai lá pra fazer teste com o robô, pra testar, achar qual o robô que tá com um problema e tal. Realmente não tem aprofundamento na história dela, cara, não tô zoando. Realmente nada, é isso. Cara, eu não consigo me recordar de nada, assim, que... Acho que você sabe onde ela nasceu, acho que ela fala que nasceu na Austrália, se não me engano. E é só, cara. Então é isso. E aí, vocês gostariam de ser robô psicólogo? Eu não, puta profissão tensa do caralho. Tanto o Asimov quanto o Arthur C. Clarke, eles não eram artisticamente bons escritores. Mas eles tinham boas ideias, é do... boas histórias. Eles eram tipo roteiro. Arthur Clarke é o 2001, do Encontro com Ramos. Ah, tá. É, também. Mas, tipo, eles tinham boas ideias, sabe? Eles tinham conceitos muito maneiros. Só que, tipo, eles só não sabiam, às vezes, colocar em palavras e tal. Então, tipo, são histórias muito boas, só que, assim... Por exemplo, Eu, Robô, sabe aqueles livros de lógica que tem uma historinha e tal, e aí você tem que meio que desvendar o probleminha de lógica no final? Geralmente, a galera que estuda matemática estuda muito esses livrinhos, assim, e tal. Tipo, Eu, Robô, tipo isso, é um dos livrinhos de lógica, assim. Cada, é como se fossem contos. Acho que tem as mesmas personagens sempre, resolvendo esse problema de lógica com esses robôs, entendeu? Assim, é uma profissão que eu achei divertido quando eu li, assim, mas não pode ter família, porque você fica na colônia espacial da puta que pariu, essas coisas assim, você ganha bem, mas porra, você tá na colônia espacial, então você não tem que gastar. Então, sei lá, acho que é uma profissão meio merda, pra ser bem honesto, assim. Você é tipo aquela galera que passa com. É tipo aquela galera que passa em concurso público pro Acre, sabe? Tipo, e ganha mó grana, mas tá no Acre. Tá bom. Você gostaria de ser robô psicólogo, Raul? Eu não. Eu não gosto nem de gente, vou gostar de robô, porra. Eu não gosto nem de gente. Tá... Caraca, cara, tu tá muito... O que que aconteceu com você, Raul? Nada, ué. Ah, então, a próxima é uma que eu sei que o Vinícius já... Eu já adianto que o Vinícius iria querer ser, então vamos lá. Que é Blade Runner. Sim, a gente fez um podcast todo sobre isso. E basicamente, a galera que já ouviu o podcast tem uma noção básica. Mas pra quem não ouviu, é basicamente você... É basicamente você tentar ser o Harrison Ford. Ah, não. Mas se fosse isso, eu preferia ser Indiana Jones, que é uma profissão possível. Ai, não é uma profissão possível, né? É, claro que é, cara. Ser arqueólogo não existe. Não existe faculdade de arqueologia, não existe arqueólogo. Ah, e todo arqueólogo é o Indiana Jones. Não é. Vou te mostrar, os professores de arqueologia lá da UERJ devem ser tudo um monte de bundão. Os caras não conseguem nem pular, porra, 2 degraus da escada. É, porra. Chegar pra professora de... Que a gente conhece uma professora de arqueologia lá da UERJ, né, cara? Chegar pra ela, quantos nazistas você já socou? A carreira. Já Mas, cara, o Blade Runner, basicamente, ele... Quê? Já achou o Santo Graal, professor? É, não. E a Arca da Aliança? Não. O que, que você já achou de legal? Ah, um osso. Que não. Merda. Que merda. A parte o Doc, se o arqueólogo assa um osso, ele nem pode ficar com crédito, ele tem que chamar um paleontólogo, que merda. Não, né, caralho, se for um osso de gente, é o arqueólogo que mexe ainda, né? Eu acho que não, cara. É, cara, paleontólogo é só bicho, é só dinossauro. Sério? Paleontólogo é só de dinossauro? Sim. Caraca. Pensei que fosse tudo que era bicho. Não, é bicho, no geral, na verdade. Porra, então o bicho no geral é dinossauro, cara. Não? Ai. Ué, não é? Dinossauro é dinossauro. Tá mandoado, né, Safa? É, enfim, basicamente o que o Blade Runner faz? Ele caça replicantes. O que, que são replicantes? São androides orgânicos. Eles parecem pessoas, mas na verdade eles são pessoas engenhadas geneticamente. O que para são... serem escravos. O que são replicantes? Por favor, voltar ao LRCast sobre Blade Runner. É, vai ter um link aqui. Vai ter um link aqui, você vai lá. Mas basicamente, porra, uma dúvida que eu tenho é quanto ganha um Blade Runner? Tipo, um Blade Runner é uma profissão foda nesse mundo. O filme deixa essa dúvida, né, cara? Não deixa dúvida nenhuma, claro que não é. Mais ou menos, cara. Cara, o Harrison Ford tá comendo... No tio da China, na barraquinha do tio... Caraca, mas qual o problema? Isso não, é charme. Não, é charme, mas não é um lugar onde quem tem muito dinheiro já tá comendo, né? Harrison Ford, ele mora num apartamento vintage. Porra, vintage? Decoração vintage é cara, cara. Vintage, leia-se fudido. Decoração vintage é cara. Ele, pô, toma Black Label lá. Que decoração vintage, ele foi no lixão. O cara achei... tem um caraca, piano dentro de casa. Foda, vamos lá. Ele tem um piano dentro de casa. Tu acha que qualquer fudido tem um piano dentro de casa? Mas ele não tem um animal, de verdade. Cara, não joga babaca. Na cara dele, não joga na cara dele. É. O que significa... Ele não tem condição, porra, é um mundo fudido. Ele não tem muito dinheiro pra ter um animal de verdade. Não, caralho, peraí. Você, o cara tem uma vida ótima. Ele vive super bem, mas ele não tem animal de verdade. Que merda. Sabe que comparam no universo de Blade Runner, você tem um animal com você tem uma Ferrari. Não quer dizer, que se você não tem uma Ferrari, você é um fudido? Não, mas quer dizer caralho, que você Douglas também não ganha cara. Muito, né? Não, ah, caralho, porra, eu posso ganhar o suficiente pra comprar, sei lá, uma BMW. Mas não compro uma Ferrari, eu sou merda, porra. Mas é a comparação de Benedito, caralho. Aí ele teria, sei lá, um ratinho, ele não teria um cachorro. Não, porra. Cara, eu acho que ele vive bem, ele come no chão porque ele quer. Eu acho que ele deve ser assim, classe mediana, tá ligado? Tijucano, ou campo grandense. Não acho que ele seja, tipo, ricaço, cheio de dinheiro. Ele come no China porque ele quer sentir o tempero do povo dele, entendeu? Ele quer ir lá, entendeu? Daquele não cara. Existe. Daquele um cara tesão que, pô, esse, que faz. Essa barraquinha de lame de macarrão chinês. Cara, eu moro na Afonso Pena, Vinícius, a gente pode ir lá. É baratinho. Eu já fui lá. Mas tem que estar chovendo, né? Porra, cara, mas é fácil isso, pô. Começa a trovejar aqui na Tijuca, eu te mando o WhatsApp, tipo, vai, vamos pro Afonso Pena. Pode ser sobretudo. É, cara, eu acho que, sei lá, deve ser um salário médio de um policial um pouco melhor. É, que eu pensei, pô. Mas agora, qual é a... Como é que como você se torna um Blade Runner? Tipo, você entra na academia de policiais, faz teste pra ser detetive... Não é... Fala. Não, porque tem que saber fazer aqueles testes, tem que saber um pouco de psicologia e tudo mais, tem que saber um pouco de genética. É uma parada meio tensazinha, não é qualquer bundão que faz. Tá, não sei se tem que saber um pouco de genética não, cara. Porque ele faz o teste, e sendo que o teste é ele ler perguntas e analisar os sinais e tal. E é isso. Não sei se tem que ter uma parte biológica. Não, é verdade, né? Porque quando ele quer saber de onde veio a serpente geneticamente modificada, ele a tia do China que vê o número. que vê o número de código pra ele, né, cara? Ele não consegue nem ver sozinho. Ele é meio bundão nesse que realmente ele é meio. Mas ele merda, tem, né? Aquela câmera super foda que dá zoom. A câmera dá zoom além da foto, cara. É, cara, tipo, ela da câmera dá zoom em coisas que não estão na foto, isso é. Isso é um perigo foda, isso na é verdade. Isso é foda. E o próximo da lista aqui é treinador de Pokémon. O que eu fiquei muito na dúvida, porque eu nunca vi um treinador de Pokémon ganhando dinheiro para ser treinador de Pokémon. Cara, então. O treinador de Pokémon, basicamente, primeiro que é um trabalho infantil, né? O que já cai as leis trabalhistas fodas aí no universo Pokémon. Mas tudo bem. Mas chega ainda a ser um trabalho. Ainda tem a violência contra animais. Não, aí é que tá, ele não é remunerado. É trabalho? Por que que é trabalho? Cara, ele é remunerado. Falou que é remunerado. Cara, ele é remunerado. Ele ganha dinheiro quando ele em batalha de Pokémon. Ele ganha dinheiro quando ele vence ginásio. Essas coisas. Ele ganha dinheiro? Ganha. Caraca. Mas isso é no choquinho ou é no... Ah, no joguinho é verdade. No joguinho. No joguinho tu ganha dinheiro. Pra tu poder comprar as paradinhas no mercado. Então é trabalho. Mas não tem carteira assinada, tipo. Sei lá. Carteira assinada, eu acho que não. Porque, pô, psicólogo de robô e Blade Runner tem carteira assinada. Eu não sei nem se tem uma preparação, cara. Porque, tipo, Ash, uma cruzão. Saiu de casa, saiu de casa. Sabia andar de bicicleta. Não. Saiu de casa, não sabia fazer porra nenhuma. Eu pensei que ia falar, saiu de casa, comeu pra caralho. Porra, foi lá e virou treinador Pokémon. É meio burro, entendeu? Aí tem a Misty, que é irritante. Eu não vou deixar você ficar falando mal de Pokémon, peraí. Eu gosto de Pokémon, eu vi Pokémon. Não, mas assim. Mas porra, tu tem que admitir, cara. A Misty é irritante. Mas o Brock é o tarado. Mas é porque assim, é o mundo. É, o Brock é um tarado, mano. Mas assim, porque é o mundo que gira em torno dessa parada. Então o cara estuda até os 10 anos na escola. Caralho, até os 10 ser... anos, até os 10 anos, porra. E depois ele vai, mano, ele vai dar um... Ele hitchhiking, entendeu? Ele vai ser mochileiro. O mundo parece ser uma merda. Como é que a mãe deixa uma criança de 10 anos sair pra ganhar o mundo? Sair pra ganhar? Porra! Mas eu sempre tive a impressão de que o Ash, que era um moleque que tinha um hobby que foi longe demais. Não é, cara. Tanto que ele perde os três pokémons iniciais porque ele chegou atrasado e outras crianças levaram. Cara, porque, tipo, tem aquele cara que é o rival dele. Tipo, o cara já dirige carros, caceta. Pô, o cara dirige carro com 10 anos no mundo Pokémon? Ah, mas o Gary é um pouco mais velho. Viu? O Ash que é louco. O Ash que é o tipo tio, muito novinho, sabe? Mas tá querendo fazer meninas grandes. E aí tem a mãe relapsa que deixa, sabe? Sabe que tá ligado que tem aquela teoria de que o Ash tá em coma, né? Ah, mas tudo na internet tem a teoria de que alguém teoria, tá em coma. Tudo, eu posso fazer todas as histórias que são isso. O Blade Runner pode ser o Indiana Jones acordando de um sonho. Ei. Pode ser também, porra. Mas é o que todo mundo fala, né? Que o Indiana Jones, na verdade, é o sonho do Han Solo em Carbonita. Que isso, enquanto o Han Solo tá em Carbonita, ele tá sonhando com aquelas histórias do Indiana baseado Jones. Baseado em quê? Isso que me irrita. Baseado... Baseado que no primeiro filme do Indiana Jones tem uns hieroglifos onde tava enterrado a Arca da Aliança. Tem uns hieroglifos que são igualzinhos ao R2-D2 e o C-3PO. Ah. E é isso, baseado nisso só. Porra, cara, que merda. É, mas assim... Cara, então a gente chegou à conclusão que o mundo Pokémon é uma merda, foda. Não, é uma merda, cara. Não, a pessoa não faz o menor sentido, cara. Você escraviza um monte de animal. Imagina, você é criança de 10 anos. Tu tá andando assim na floresta, vira a esquina, aparece uma cobra gigante de pedra. Vai morrer. Já era. Não, isso que tipo... acontece? A cobra gigante de pedra só ataca outros bichos. Então você manda o seu bicho... Eu não vou falar, você manda a sua outra cobra gigante de pedra. Você manda o seu rato elétrico e você vence a cobra gigante de pedra, entendeu? Ainda fica um professor velho tarado te presenteando e fazendo conferência na webcam com você. Ah, mas aí o Harry Potter também, né? O professor velho tarado tem... Vamos excluir a galera aí, né? É verdade. Jedi também, então fica fora de questão, não, né? O Yoda palpou muita criancinha, né? Pelo amor de Deus, não, que nojo, não. Que doença, cara. Não. Agora, já que a gente citou Harry Potter, vamos direto pro Auror, que você que puxou essa. Como é que é um Auror, cara? Cara, vamos lá. O Auror é mais fácil de explicar, porque é o seguinte... O Auror, ele é um bruxo que caça bruxos das trevas. É tipo, é parecido com uma polícia, mas não é bem uma polícia. Sim, assim. Porque ele tem todo um treinamento e tal. É, tem todo um treinamento pra você ser Auror. Você tem que ter tido boas notas em Hogwarts pra ser Auror. É, você não pode ser um qualquer, tá ligado? Você tem um puta treinamento. E é uma profissão difícil, porque, por exemplo, o Olho Tonto Moody... Que é um dos aurores mais fodas, assim, né? Todo mundo respeita ele e tal. Ele não tem um... Ele perdeu um olho, ele perdeu uma perna. Então, assim, tipo... Não é uma parada tranquila. Não é uma profissão então, fácil. Eles são tipo o FBI do mundo do Harry Potter? Eles são tipo a elite, cara. Os bruxos... eles são os bruxos mais fortes do Ministério. Sim, eles trabalham pro Ministério da Magia e tal. Tem todo esse negócio. Então, e é a profissão que o Harry segue depois que ele sai da escola, né? Isso, sim, ele se torna auror. Uhum. Então aquele bundão do Harry Potter virou... Caralho, essas cruzadas... aquele cuzão. Mas o Ron, não, porque... Ron Weasley também vira Auror. E a Hermione, que é a mais foda de todas? A Hermione vira ministra da magia. Tá. Cara, porque se ela tiver, cara, sei lá, virada a tia da cantina... O Ron é meio bocó também, cara. Vocês não, têm que admitir. Ele virar um Auror é meio absurdo. Mas cara, o Harry é meio lerdão, mas ele manja das magias, tá ligado? Tipo assim... Ele manja das magias? Claro, porra. Ele é o Chosen One. Porra, tem que manjar. Então, mas exatamente. Ele é meio... É o mínimo que se pede, né? É o mínimo. Não, mas ele é meio lerdão, mas ele manja da parada. Então, tipo assim, não é avulso. Aí é que tá, cara. Mas aí perde o padrão, porra. Depois que o Ron Weasley vira, cara, aquele bocó... Qualquer um vira. Mas, então, cara, não, pera, faz sentido, porque se você levar em conta o final do livro, uma galera morreu, então tá faltando, entendeu? Não tá podendo escolher muito. Não, e tipo, se você tem que ter boas notas, bem... caraca, o Rony, cara, na moral, se fosse uma escola real, ele teria repetido algumas vezes, cara. Se fosse uma escola real. O cara não tinha uma varinha que prestava, mano. Porra, o cara todo errado. É tipo você ir pro colégio, assim, sei lá, sua mãe te mandar o caderno do seu irmão mais velho, que ele já escreveu tudo. Aí tá cheio de desenho, tá cheio de página arrancada. É, cara, ele faz tudo isso também. Todo zoado, cara, tá maluco. Caiu o nível desses auro aí. Não, cara, mas já foi uma profissão que pagava bem pra caralho, mas o salário foi. Não foi. No meu tempo não era assim. É que a Margaret Thatcher deu uma reduzida no Ministério da Magia, tá ligado? Aí teve que. Aí diminuiu o dinheiro. Diminuiu o dinheiro e se contrata um bocó. Porra, tu tem que subir o nível, é menos funcionário, cara, tem que subir o nível. Mas quem tinha o nível foda não quer mais ser auror, caralho, tá ganhando pouco. Ou morreu, né? Ou morreu, né? É melhor ter dois foda. Foi a própria Hermione que fez essa porra. Ah, porque a Hermione, ela quis botar. É isso aí, cara, isso aí é política foda. Quis botar o maridinho lá pra trabalhar, pra não virar um vagabundo em casa. Foi isso. Aí o Rony chega no trabalho, todo mundo, olha lá o bundão. É, faz o seu. Só tá aqui porque tem uma mulher ministra da magia. Exato. O Rony chega lá e fala, todo mundo sabe quem vai falar na casa dele. Foi isso, essa foi a real. Larguei a real aqui agora pra vocês. Que triste, cara. Vocês estão escrotizando todas as profissões bonitinhas. Agora. Bonitinha, não. Profissão treinada pra derrotar Mago das Trevas. O que tem de bonitinho nisso, mano? Ah, é maneiro, é tipo você guardar as devidas proporções, é tipo um Blade Runner, né, cara? É o japonês da Federal. É o japonês da Federal. Ai, meu Deus. Depois dessa, vamos pra próxima. Cara, então, uma que eu acho que é muito foda, que eu seria muito fácil, que é Caça Fantasma. No, mas Caça Fantasma a gente tá falando do Goosebumps. Do Goosebumps, não. Caralho. É, com o início é igual. Do Ghostbusters. Que. Exato, que vai ter rolar uma reformagem esse ano. E, cara, putz, é uma profissão muito mais. Apesar de pagar mal pra caralho, pagar tão mal que no segundo filme eles têm que fazer festa de aniversário pra se sustentar. Mas, porra, é uma profissão divertida, cara. E é uma profissão meio que eles acharam, assim, né? Eles estavam na merda, ele, tô aqui na faculdade. É o famoso, cara... você se fode, mas você se diverte. Pois é. Exato. É, não, mas... Porque... mas eu acho que a gente não tem qualificação, né? Pra fazer exercer uma profissão que o Bill Murray exerceu em algum momento da vida. Não, com o Bill Murray a gente só abaixa a cabeça e... É. Sim, senhor, a gente vira um garotinha chinesa já frente do Bill Murray. Caralho, o Vinícius tá... Vinícius, eu tenho que entender que o resto senhor, do mundo não sabe. O resto do mundo não entende essa piada, cara. Só eu e você. Ah, da geração chinesa? Pode falar... Caralho, você não velho. Pode falar isso em voz desculpa. Alta. Foi mal. Desculpa muito. Perdão pelo vacilo. Mas aí, cara, essa profissão não é do Estado, né? Eles são iniciativa privada. É uma empresa que eles criaram, não é? Sim. Sim. O que é bom, porque você não tem concorrência, não tem porra nenhuma, é bom. É. Você é empreendedor, cara, lá. Isso que é um empreendedor, de verdade. Não é ficar fazendo barraquinha gourmet na Praça de Pena. Você caça fantasma. Senti a crítica do Raul, forte. veio rasgando essa. O Raul tá muito ácido, cara. Tá. Um dia ainda vai existir essa página no Facebook, Raul ácido. Com memes dos Minions. Cara, e foi uma profissão que eles acharam ela, cara. Eles nem eram isso. Eles ficavam lá na universidade, eram os caras meio fodidos. Mas assim. eu acho que é uma profissão que surgiu a demanda, tá ligado? De repente começou um monte de fantasma a escrotizar o mundo. Aí eles, opa, alguém tem que caçar essa galera aí. Não, tipo, os fantasmas sempre tiveram lá, só que as pessoas meio que, tipo, insetos, sabe? As pessoas meio que conviviam com a parada. Matavam um outro ali, um aqui, espantavam um ali, mas não tinha a galera especializada, eles são tipo detetizadores, entendeu? Exatamente, eles são tipo detetizadores, esse aí. Tem toda essa pegada, né? É, exatamente, né? Até o carro deles Só que o foda é que, tipo assim, como tinha o Egon, que sabia tudo, que manjava da porra toda, ele meio que fazia tudo, os outros, eles só apontavam as arminhas e pegavam os fantasmas. Mas precisa ter pelo menos um maluco que manje de fato das paradas, porque senão dá merda. Porque eu, assim, depositar... eu acho que não, sim, deu merda porque tinha o Bill Murray. Concordo. Ah, é claro. Em gênero, número e grau. O cara que tava fazendo teste na faculdade, dando choque nas pessoas. A troco de bosta. Mas ele é o Bill Murray, cara. As pessoas se voluntariaram pra, dar, pra levar choque dele. Mas é foda, porque é uma profissão que você não tem carteira assinada, o seu salário varia com a demanda, e não tem aposentadoria, não tem porra nenhuma, né, cara? Não tem... Se você foi engolido por um fantasma, se você morrer... É, é foda. Porra. E o capital inicial pra fazer aquelas máquinas é caro pra caralho, não sei nem como eles conseguiram fazer, porra, essa porra. Porra, a máquina tem negócio radioativo, não tem? Então, porra. Como é que eles não pegaram câncer com aquela merda? É, tem negócio... Como é que eles não pegaram câncer? É, com aquela roupinha marrom, porra. Barra tudo aquilo ali. É só se lembrar de não juntar os raios. Ah, é, tem isso, né? Não, não pode juntar os raios. Cara, a gente tem um amigo que não poderia ser caçador nem fudendo, porque é um amigo que não consegue controlar o movimento dos braços. Ele não ia poder ser. Não vamos citar nomes. Quem é, galera? O Ghostbusters BR, tá ligado? Pois, o Ghostbusters BR ia ter um trabalho foda, cara. Ia ter que caçar o demônio da Xuxa, ia ter que caçar o doadinho, o barriguinha morta. É, agora vamos pro próximo, que é um cara de um filme que não tem o valor que merece. Ai. Que é o Pacific Rim, cara. Prefiro Godzilla. Eu vou deixar isso aqui logo. Mas um... Mas o Godzilla, os caras, porra, eram militares, porra. Existe. Tá bom, vai lá. Mas, pô, basicamente fica um piloto de guerra, você sabe pilotar um robô gigante. Só que cada robô gigante demanda duas pessoas, porque uma pessoa não consegue aguentar a carga neural pra controlar um robô, então tem que ter duas pra dividir. Então você tem que ser ninja porradeiro e manjar de mecânica e robôs gigantes e essas coisas. Então é uma parada muito específica. E, ter, mas e saber por ter algum um motivo, controle mental foda. É, e tem que ter um controle mental e tem que ter uma conexão específica com a outra pessoa, né? Uhum. Geralmente é importante ser irmãos, porque vocês geralmente partilham memórias parecidas, você e seu irmão, né? Vocês foram criados juntos. E aí facilita na hora de fazer a conexão neural. Ok. Só que, porra, é uma profissão muito específica, né, cara? Porque, tipo, não tem irmão, já fudeu. Se você, porra, vence 5 monstros gigantes na sua vida, já é coisa pra caralho. Qualquer coisinha, tu morre. É uma profissão meio merda, pra ser bem honesto. Eu nem não, sei se é, tem um tipo, pagamento que vale, cara, a pena. Tipo, sei lá, pilotar avião na Primeira Guerra Mundial é uma profissão merda, cara. É uma porra meio assim mesmo, verdade. Tu pode morrer a qualquer momento. É, verdade. É igual ser, sei lá, ser de artilharia em qualquer guerra, na verdade. Que é aquele cara que vai primeiro, tá ligado? Uhum. Esse cara sempre vai se fuder, né? Deve ser mó triste, não, né, cara? Porra. Pensando agora, putz. O cara sabia que vai não, ser... Não, e o principal, que é o Lourinho, né, cara? Ele, tipo, ele tinha um robô lá com o irmão dele. Aí o irmão dele morre. Sim. E aí, mas ele não é fica, o Idris, tipo, Elba o principal? Não. Não. Que triste. Mas o Idris Elba tá nesse filme. O Idris Elba, ele é o principal no Cosmos, no geral, assim. Tudo gira em torno do Idris Elba. No Cosmos não, mas cara. Mas na vida. Cosmos é o Cosmos é o Neil deGrasse Tyson, cara. Não, cara, ele foi Cosmos literalmente, porra. Ah, tá. É, cara, porra. Não tá pegando os etéreos, assim. Não, é só pegada, entendeu? Aí tem o Idris Elba lá no meio. Ainda não li sem flutuando. A gente já explicou a síndrome de Idris Elba ao vivo no podcast? Por favor, por favor. Eu não sei, acho que não, né? Não, acho que não, a gente não explicou. Então, é porque, gente, basicamente é assim, qualquer filme pode ser colocado Idris Elba em algum momento. E aí, a partir do momento que você imagina que um filme poderia ter o Idris Elba como personagem principal ou algum personagem, o filme fica automaticamente, automaticamente esse filme não vai atingir o seu potencial máximo se não tiver o Idris Elba. Exato. Caralho. E, por exemplo, imagina um filme em que, sei lá, o Idris Elba é o Lex Luthor. Se o Idris Elba tivesse sido o Lex Luthor nesse Batman vs Superman. Ou melhor, se o Idris Elba tivesse sido o Super-Homem desde o início. Pô, seria muito foda, cara. Seria muito foda. É igual, por exemplo, acho que já anunciaram que o Tom Hiddleston vai ser o próximo 007. Né? Não, o Tom Hiddleston falou que não tava nem negociando, que aquilo era não. Tudo... É, mas assim, rolou o rumor de que ia ser o Idris Elba, qualquer ator que você colocar no 007 vai ser fraco. Mas a síndrome começou aí, sabia? É. Ela teve sua gênese aí, com 007. Sim. A gente idealizou eles ela com 007. Qualquer outro cara que for 007 não vai ser bom, cara. Não adianta. Não, por exemplo, até agora, pra mim, o Super-Homem. O próximo Super-Homem tem que ser o Idris Elba. Ou o próximo Lex Luthor, um dos dois. Tem que ser o Idris Elba. Não tem acho, que, acho que até se você voltar com o Sean Connery, não vai ser a mesma coisa. Não vai, cara. Pô. Cara, às vezes idealiza o Idris Elba de 007. Caralho, que foda. Espetacular. É foda, realmente. Porra. Não, e tu pensa, meu, cara, tu fica broxado, já fala, ok. É. Entendeu? Não fica. Caralho, sabe de um putz, um serial. Idris Elba de Reed Richards, cara. Putz, seria muito foda. Ele já clean. Ah, caralho. Que foda. Porra, ele seria, tá ligado, ele seria o maridão pra Susan, cara. Porra. Seria o marido que a Susan merece. Exato. Mas tá ligado que, que ele vai fazer o pistoleiro do Torre Negra, né? Tô ligado. Isso vai ser. Isso já é foda. Isso vai ser foda. Ele fez o Sherry Khan, né, cara, no Mogli. Sim. O que é também. Ele vai fazer Star Trek agora. Vai fazer quem no Star Trek? Ele é o vilão, cara. Ele é o vilão. Queria que ele fosse o herói. Eu queria que ele fosse o Kirk. Você não falou que isso não era Star Trek, que esses filmes não eram Star Trek, cara? Que era uma... Ah, mas eu queria que... Imagina o Idris Elba de Kirk, cara. O Raul é uma puta louca. Star Trek nem é tão bom assim. Que... Pronto, falei. É assim, cara. Ah, é. Mas agora, esse podcast não é podcast do Idris Elba. acho que a gente consegue fazer. Acho que segura um cast, assim, só falar do Idris Elba. A gente puxando o saco do Idris Elba 1h20. Acho que a gente consegue. O podcast explicando quanto o Idris Elba é foda. Uhum. Vai lá e... mas agora, conectando o Idris Elba com esse filme, essa profissão é chata aqui, por exemplo, o Idris Elba, quando ele tava lá no robô. Porra, aí chega um momento X lá que tipo, ah, cara, vai dar uma merda foda se você não se matar e explodir o robô junto com você. Porra, profissão chata do caralho, que se der uma merdinha tem que se matar pra salvar a humanidade. Não, tem que ter um puta seguro de vida, cara. Tem que ter um seguro de vida absurdo. E porra, o Idris Elba é tão foda nesse filme que ele adotou a menininha lá que ele achou no meio da rua, né, cara, que podia ter só ido embora, mas porra, não. Não, porra, ele não pode só ir embora, ele é o Idris Elba. Não, ele é o Idris Elba, você só ir embora. Aliás, tem um erro muito grande nessa cena, que tipo, quando ele salva a menininha, né, ele sai do robô e tal, depois de derrotar um monstrão lá sinistro, e ele sai do robô sozinho, tipo, ele tava pilotando um robô sozinho, e a porra do filme todo se baseia em que você não pode pilotar o robô sozinho. É, mas se bem que ele é o Idris Elba, né, ele pode pilotar o robô sozinho, é, deixa pra lá. Ele, Elba, ele podia derrotar o monstro gigante sozinho, com as próprias mãos. Ele podia. E depois ia tomar um martini e falar, my name is Bond, James Bond. Olha lá, cara, não fica alimentando, cara. Porra, eu fico igual um adolescentezinho, assim. Ok. Bom, a próxima... Essa é o Raul que vai falar, basicamente, que é o catador de lixo espacial. Ah, então, é de um mangá que eu já escrevi lá no Laranja Radioativas. Depois a gente deixa o link aí na postagem. Que é um mangá chamado Planets. Que é basicamente, tipo, no futuro próximo, onde a humanidade tá explorando espaço pra caralho, fez colônia na Lua, fez colônia em Marte, tá se preparando pra ir pra Júpiter. Só que justamente por ter muitas colônias espaciais, assim, e a viagem espacial ser uma coisa relativamente comum, tipo, você... Algo um pouquinho mais complicado que pegar um avião, mas é um prato comum. Acaba rolando muito lixo espacial. E é maneiro porque, tipo, é necessário tirar esse lixo espacial porque senão dá uma merda foda. Tipo, se o lixo começar a acumular, ele pode virar tipo um meteoro, filho da puta, e foder a Terra e tal. Então é uma profissão, tipo, necessária, porém ela é subvalorizada, sabe? Os catadores de lixo, eles são meio que... Como a gente... escrotamente maltrata os caras que cuidam de lixo no mundo real também. Então nesse mundo esses caras tipo... são tipo os garis do espaço, entendeu? Só que, okay. Porra, é o garis do espaço que salva o mundo todo dia. E aí eles são mal pagos e tal, eles têm uma navezinha própria. É uma coisa meio também iniciativa privada, tipo, você compra uma navezinha e vai pro espaço catar lixo e tal. É uma parada meio... E como é que você se torna um... um catador de lixo? Cara, eu acho que é... Quando todas as suas opções da vida dão sentado. Errado, né? Porra, mas chegou... Não, porque, tipo, é... Fala. É uma parada meio assim, né? Porque, tipo, catador de lixo tem que saber pilotar a nave espacial... Tem que saber fazer uma porrada de coisas, né? Tem que... É, então, o cara é tem que ser... É uma profissão simples. Exato, o cara tem que ser, porra. Tipo, é uma parada desvalorizada, porque, tipo, tem coisas mais complexas nessa parada, tipo assim, engenheiro espacial. Então, falando nisso, aquela profissão tem aquela também, que é fictícia, que é da ficção, que é aquela galera que fica pescando caranguejo, tá ligado? Hã? Caralho! Que tá aquele, falando? Daquela série que passa no Discovery. Ah, mas não é fictício essa porra. Porra, passa no Discovery. Tá, mas o que mais falar dos catadores de lixo? Aliás, o Discovery, ele é especialista nessas profissões que existem, mas isso ninguém se importa. Vamos mostrar como é a vida dos lenhadores do Canadá, tipo. Eu não quero saber como é que são. Vamos mostrar a vida dos donos de uma loja de penhor no Las Vegas. Nossa, cara, já ultrapassou o nível, cara. Já tá demais, né, cara? Eu não aguento mais ver trato feito. Não, porque véio, esse programa mostra o quanto aqueles caras são filhos da puta. Eles são filhos da... A parada vale 5 mil, eles pagam 400. E o cara tá filmando lá, cara. Ah, como é que esse cara vai se fuder? Ah, vou fuder com ele, vou fuder com ele. É, vamos lucrar muito com esse dinheiro. E depois aparece assim, né? Tipo, o cara... O caralho, aparece tipo o cara indo embora e negociando, assim, ah, você ficou satisfeito? Todo mundo sabe que o cara se fudeu na negociação. Cara. Realmente foi. Enfim, o programa não faz o menor sentido, que aí ele chama o especialista. O especialista, ah, isso aqui vale 2 mil. Aí você mete o pé e fala, ah, e quanto você quer? Ah, eu quero 2 mil. Não, eu só posso pagar 500. Ô, porra! Tu me chama o especialista que fala que o bagulho vale 2 mil e você só pode me pagar 500. E o cara vende. Porra, cara, não, que programa, filha da puta. E tem os especialistas que são, tipo, ofensivos, tá ligado? Tipo, o cara chega lá com uma parada que não é verdadeira. Aí o especialista, ele acha que é o momento dele de brilhar e escrotizar o cara. Não, velhinho, ele faz, tipo, cobrança vexatória na parada. Ah, isso aqui é falso, tu é falsificador, tu é um impostor. Cara. Onde é que você achou isso? Onde é que você achou isso? Caralho, meu pai deixou de herança pra mim quando morreu. Seu pai mentiu pra você. A sua vida toda, sua vida é uma farsa. E fica rindo assim pra cara do maluco. Não, mas assim. Vocês hoje vieram pra escrotizar todas as profissões possíveis. Em defesa, eu vou tentar defender, mas eu sei que vai adiantar muito. É porque. Quando o especialista fala, é o maior valor possível. E os caras precisam lucrar, entendeu? Por isso que eles dão um valor abaixo do que o especialista falou. Foda-se. Não, e tipo, tá ligado que já teve tratos feitos de outros locais, né? Tipo, na Louisiana. Uns lugares, assim, também igualmente meio loucos. Porra, mas deve ter falado miseravelmente, eu nunca vi. Não, falhou. Não, essa Louisiana, que era umas coisas assim, o cara vem, eu quero vender, eu quero penhorar minha canoa. Era tipo uma canoa normal, sabe? Tipo, não apareciam as coisas bizarras lá, apareciam coisas normais, tá ligado? É, porque a loja do Rick, eles têm mais dinheiro, né? Então eles não aceitam qualquer merda. Tipo, tem gente que chega lá com uma parada e fala, cara, eu não vou comprar isso aqui, não tem como eu vender isso. Essa do Louisiana, não, tá ligado? O cara chegava lá com a cabra... O maluco fala, tu quer quanto dessa cabra aí? Aí o outro ia, porra, beleza, vamos lá. Na Louisiana, né, tipo... Nego, redneck foda, tá ligado? Não, cara, no dos Las Vegas, lá, o do Rick, eles compram também umas coisas muito loucas. Tipo, o cara compra um balão. Caralho, um balão, maluco, porra. É um fucking balão. Não, teve uma vez que queria vender um Transformer, tá ligado? De verdade, assim, era um carro que virava um dinossauro gigante. Aí o caralho, que porra é essa, Marreco? Da onde veio isso? Não, eles sempre vira e mexe, tinha um negócio no, nesse programa que, tipo, o gordinho lá, o idiota, comprava uma parada que não era pra comprar. Tinha ali. Aí eu ficava pensando, cara, se esse cara tá dando tanto problema, tira a porra do cartão de crédito dele, caralho. Por que esse cara tem a porra da conta da loja? Não, mas sabe o que aconteceu? Sabe o que eu acho que aconteceu? Ele era aquele cara, assim, que ele tava pra ser demitido na loja. Só que aí ele começou a aparecer no programa, tá ligado? Aí ele fez sucesso, aí a galera, porra, a gente não pode mais se livrar desse filho da puta. Ele fez sucesso? Quem é que gosta daquele cara? Cara, puta, cara, tem irritante. Tem página no Facebook pra ele, Vinícius. Procura. Caralho, quem são os idiotas? Porra, tá vendo? Tem eu página gosto. No Facebook do Bolsonaro, mano. Eu gosto dele, ele é legal. Ele não é legal, cara. Desculpa te falar isso. Ele é muito engraçado, ele só faz merda. Mas agora, um programa bom aí desse... Aí tem aquele velho irritante, porra, aquele velho maluco. Não consigo. Eu não consigo, cara. A gente podia fazer um programa depois só hateando o Trato Feito. Porra, Trato Feito. Caralho, o Douglas realmente curtiu o Trato Feito no Brasil. Eu, não, o Trato Feito Brasil teve? Tá aqui, tá. Você curtiu, porra, tá aqui, parece mentir. Sim. Não, a página. Eu achei que tivesse um programa Trato Feito Brasil. Enfim, tem um programa muito bom que é só de quadrinhos, já de uma loja de quadrinhos que os caras vão lá, vendem, compram, tipo o Trato Feito, só que só de quadrinhos. E eu que sou uma putinha, né? Ah, mas esse é maneiro, esse Book é maneiro. Guy. Esse é maneiro. Não, vocês dois são os babacas. Tirando o fato que tem o Kevin Smith, é legal. Caralho, o gordinho foi preso. O Chun-Li foi preso. Ele foi preso. Cara, ele foi preso aí? Tu gosta desse cara aí, cara? Por que ele foi preso? Acho que foi porte de drogas, alguma coisa assim. Caralho, agressão sexual, Douglas. Caralho! Caralho. É sério? Foi sim, tá aqui. Caralho! Caralho, tem foto da mãe do Rick, cara. Hã? Tem foto da mãe dos caras aqui. Tá bom, enfim. Tem mais duas ainda. Caralho, sai dessa página, cara. Essa página aqui. Sai dessa página. Sai dessa página. Sério mesmo, tem as coisas meio bizarras aqui. Enfim. Aí coloca a foto dos caras comendo, é meio bizarro. Cara, sabe aquela porra toda ensaiada, né? Não, não sei, porra. Isso que é o mais legal. Caralho, cara. É que você percebe que é ensaiado, tá ligado? Aí tu fica, caralho, isso tá muito feito, muito falso. Tá uma merda. É igual o programa do João Kleber. Mas eu vou admitir, cara, eu já passei muito tempo da minha vida vendo Trato Feito, porque é aquele programa infernal que você sabe, aquele sábado que não tem nada pra fazer, tu passa a TV, de repente o controle para de funcionar e ele para exatamente no canal do Trato Feito. Mentira! E você não consegue sair do sofá, fica aquela porra daquele negócio infernal. Você é um escroto, você gosta de Trato Feito e você não quer admitir. Não, não gosto, cara, eu não tem como gostar, cara, é uma merda. Não, mentira, Vinícius. Mentira, você gosta. Você gosta, você gosta, você gosta. Não mete essa pra cima de mim. Mas sabe o que eu gosto mais? Eu gosto mais do sucateiro, cara. Ah, o Caçadores de Relíquia. O sucateiro é mais legal. Ah, eu preciso parar de ver Story Channel. Eu sou do programa, tá foda. Porque o do sucateiro, ele é louco, cara. Ele vai trincadaço fazer as paradas. Eu tô aqui negociando com o sucateiro. Aí o sucateiro vai lá. Aí como é que ele é louco? Ele vai lá e fala, quanto você quer isso daqui? O sucateiro fala, ah, eu quero 5. Aí ele fala, ah, isso aí é uma tática do sucateiro. Eu vou pagar 20. Como assim? O maluco pede 5 e tu vai pagar 20? Pois é, mano. É a lógica do sucateiro. Não, eu vim sem dia ver esse programa, cara. Que tipo assim, o cara achou um relógio lá no meio da sucata que valia $1,000. Aí ele perguntou pro cara, pô, quanto é que você quer nesse relógio? Só que o cara, ele fazia tudo baseado no peso dos metais. Então ele colocava numa balança, dava um peso X, ele falava o preço, aí sei lá, deu $2. Aí o maluco do Caçador de Relíquias, ele ficou ofendido do cara não ver o valor daquele relógio. Ele, vou te dar R$1,000. E não se fala mais nisso. ele... É, enfim, cara, a gente desviou muito grosseiramente do assunto. Ah, mas é profissão ainda, acho que tá valendo. É quase... É, ah, uma que você puxou como aqui. O, não, rapidinho. Como o Vinícius falou que é tudo armado, então elas são fictícias, de certa forma. Ai, qual é a próxima? É, cara, de Yu-Gi-Oh! Duelista do Yu-Gi-Oh! Puta que... Então, puta, a gente tem um amigo que é duelista semi-profissional de Yu-Gi-Oh! E, ele é famoso, mano. Y? Ele é, porra, ele é o Y. É. Ele é o Y Marques. Sério? Sério? Cara, uma vez a gente tava andando na rua com ele, aí tava, tinha um cara meio estranho andando na nossa direção, né? Aí o cara de repente pegou no ombro dele assim, sabe quando o cara dá uma porrada no teu ombro que você chega a virar? Aí o cara falou assim, ah, você é o Y Marques, precisamos de um duelo. Aí de repente o Y evaporou-se da nossa frente. Puxa, caralho! Ai, não, uma que realmente aconteceu foi uma vez que a gente tava muito bêbado. E aí que na época tinha, né, que na Tijuca tinha um Bob's gigantesco de 3 andares. Era uma parada absurda, só que obviamente ficava vazio, porque era um Bob's, né? Então, o segundo e o terceiro andar ficava tomado por galera que ficava jogando cartinha, tipo, Yu-Gi-Oh, essas porras, Magic. É verdade. De madrugada, e aí, jogando de madrugada. É, de madrugada, né? Os caras iam lá madrugar. E aí, tipo, uma vez a gente tava, porra, tinha bebido pra caralho lá, e falou, pô, vamos comer no Bob antes de ir pra casa pra, né, dar uma, ficar uma recompostura aqui. E o Wilson tava com a gente. Aí a gente chegou lá e tal, comprou o negócio e subiu pra comer. E a gente não sabia que lá era, tipo, o reino da galerinha do Yu-Gi-Oh! Aí a gente subiu e tinha uma galera lá, e, tipo, olharam pra gente, tipo, forasteiros. Eles vieram realmente comer no Bob. E aí eles viram o Y com a gente, eles ficaram tipo, caralho, o Y. Aí ficou aqueles cochichos, o Y tá aqui, o Y tá aqui. Bom, então vamos ter que chamar o Y pra um cast um dia. Cara, mas o Yu-Gi-Oh! Vai na pegada de Pokémon, né, cara? Que outra produção é responsável. Ah, não. Não, não é possível. Não. Mas diferente do Pokémon, tinha um cara coisas. Que era meio que magnata do Yu-Gi-Oh, né? Que o cara que tinha feito a fortuna dele com essa porra, não é? Aquele cara do olho dourado. O Pegasus. É, o Pegasus. Mas que, cara? O Pegasus é essas coisas tudo de ocultismo, entendeu? Esses caras aí é tudo magia, tudo bruxaria. É tipo quando a sua mãe, aquelas mães crentes que não deixam o moleque ver desenho porque é coisa do demônio, nesse caso elas estariam certas. Realmente era coisa do demônio. Mas assim... Mas eu acho que o duelista de Yu-Gi-Oh! No universo deles lá era tipo um esportista, tá ligado? Tipo um jogador de futebol. Não o Yugi. O Yugi era um vingador, cara. Ele viu o avô dele ser sugado por uma carta. Ele era um traumatizado. Caraca, como é que isso se resolveu? Ele era um traumatizado. Ele foi Yugi atrás, ele entrou na carta. Entrou, não, na carta? Entrou na carta, ô maluco do caralho. Não, ele entrou na carta. Não, caralho. Então, tudo foi uma mentira. Não, o avô dele realmente ficou preso numa carta. Pra sempre? Não, caralho, deixa eu falar. Só que acontece, isso foi um plano do Pegasus pra trazer os grandes duelistas pra competição louca dele lá, que ele queria fazer. Aí o vencedor da competição... É, quem vencesse a competição ia poder libertar o pai, ia poder libertar o ente querido que ficou preso. Ah, ele pegou um de cada pessoa? Isso. Pô, não lembrava disso. É, quem ele pegou do Kaiba, que era o Bad Kaiba. Boy? O irmão. Ele pegou o irmãozinho do Kaiba. E quem que ele pegou do Joey, por exemplo? Ninguém. Porque o Joey não era um grande duelista que ele queria... O Joey era foda, assim. Eu não consigo. Cara, nem foi engraçado. Foi muito. Realmente, acredita nisso, tá ligado? Isso é sério, cara. O Joey era foda, eu tinha o deck do Joey. O deck dele era de quê? Era, não, ah, era tipo... Ele tinha o dragão negro de olhos vermelhos, ele tinha o... O cavaleiro da espada flamejante. É, que ele fazia fusão. Que ele fazia fusão com a salamandra. Porra, era foda, o deck dele era foda. Porra, o dragão negro de olhos vermelhos era irado, maluco. Era o dragão então, mais foda. Então, jogador de Yu-Gi-Oh! É tipo jogador de LoL hoje, tipo jogador profissional de LoL? Que, cara que ganha dinheiro com LoL? No mundo, no desenho? É, mas não, você... na vida real, caralho, porra. Não, mas o Wilson não é bem caralho. A parada é que o... O Wilson não ganhava dinheiro, era tipo coisa de gangue, sabe? O de Yu-Gi-Oh! O cara ele fica em forma, porque ele é um andarilho, ele tem que ficar andando. Não é igual LOL, porque era o esporte mais... É uma parada mais famosa no universo, assim, lá no Yu-Gi-Oh! Então é tipo... Ah, mas às vezes tá nesse futebol, assim, tipo... Ele é badalado igual um jogador de futebol, assim, tá ligado? Ele só não... Ah, então o Yugi, quando ele venceu aquele duelo, tinha ele ganhou um cordãozão de ouro... É, mas ele já tinha cordãozão de ouro desde o começo, né? Começou a cantar com dupla de sertanejo. Isso, botar o copo lá. Caralho, o Yugi... Comprou um Porsche, uma Ferrari, alguma porra assim... Ele já tinha um cabelo tipo do Neymar, né? O Yugi já tinha um cabelo assim. Cara, mas o Yugi era um cara perturbado, cara, e ninguém percebia isso. Ele era um cara de 1,5m... Que falava Yu-Gi-Oh! E ficava com 1,80m. Ninguém falava nada, como assim? Não, as pessoas percebiam, não percebiam? Não. Não, cara. Tanto que as mulheres, as garotinhas, aquela garota que ficava com ele, que era amiga dele, falava assim, ah, o Yugi tá tão diferente. Só que, tipo, isso no final da temporada ela ficava notando isso. Pode crer, isso é verdade. Eu não sei o que acontece nos duelos, que o Yugi fica diferente. Caralho, o maluco cresceu 20 centímetros, tá ligado? Sendo que nem sempre ele quando ele ia duelar, ele ficava muito distante dos amigos. Tem aqueles duelos que ele ficava meio que no solo, entendeu? É. Com aqueles equipamentos que ficam no braço. Isso, depois. Então, ele ficava ali do lado do cara, e de repente o moleque cresceu 30 centímetros, ficava com voz grossa, pentelho na cara, e ninguém falava nada. Exatamente. Não, mas peraí, eu nunca entendi totalmente como é que era essa parada dele crescer. Porque eu sei que tinha um espírito dentro daquela porra daquele medalhão de ouro. Isso. Que aí meio que tomava conta dele. Mas tomava conta dele e ele crescia, que porra era essa? Eu não entendia. De ser o Yugi passa a ser o Yami, que é o espírito boladão. Passa a ser o tranca-rua, né? Sim, que fica dentro da porra lá do cordão. Cordão. Do enigma do milhão. Mas, cara, não existe essa porra de que você tá possuído por um espírito e você cresce, você fica diferente. Cara, vira mas adolescente. O universo do Yu-Gi-Oh, cara. É, cara, velho, foda-se, né? É o universo que você bota a cartinha e o bicho cresce, porra. Porra, não existe essa porra de caçador de monstro, de bicho com material genético humano, mas caralho, né? Porra, é isso, tem que aceitar o universo assim. É, porque esses animes que a gente vê, eles eram legais, mas tipo, se você pensar 2 segundos sobre o assunto. Não, porque se eles for falar de profissões de anime, todos os animes, tipo Beyblade, era um tipo um jogador de peão profissional. É, basicamente. O cara roda o mundo jogando peão. E é isso. O cara... Essa foi ótima. O cara roda o mundo jogando peão. É isso. É. Só vários dos animes são assim. Respeite a minha arte. Eu rodo peão. Porra. E o mundo do... O mundo da Beyblade era foda, porque era um mundo onde as pessoas jogavam Beyblade com tanta força que elas caíam no chão de cansadas, né? É, cara. Pra treinar, elas ficavam se jogando no chão. Porra. Aí tinha todo um lance de você porra, tentar rodar a Beyblade mais rápido, só que ele pulava. Por que ele pulava pra rodar o negócio mais rápido? Não fazia muito sentido. Era pra dar aquele estilo, era o style, né, cara? É igual o Cristiano Ronaldo abrir as pernas antes de bater uma falta, né? Não, e sem falar que a prefeitura lá ficava de boa, porque ela podia deixar a rua toda esburacada, que na verdade era um ponto muito bom pra ter um torneio. Era uma cuia, né? Qualquer buraco que ficava lá na Beyblade. Cuidado, cuidado. A Beyblade. Gente. A Beyblade. Mas que... É, enfim, um dos últimos profissões que nós escolhemos aqui. Vamos falar sério. É, por favor. É, agora, pra fechar com seriedade. Pra você sair com aquela sensação de, nossa, que podcast interessante, diferente. É. A pessoa que chegou até aqui não vai ter essa noção de forma nenhuma. É o adestrador de cookies. que é uma profissão que apareceu no último episódio até agora de Black Mirror. Na verdade, é um episódio de Natal, né? Um episódio especial. É, assim. Um episódio especial de Natal com o John Hamm. É porque que... tem que explicar que as séries britânicas, elas têm essa megalomania de fazer uma porra de um especial de Natal. Que aí você fala, ah, não, não vou assistir o especial de Natal. É, deve ser só um especialzinho. Só aí que é um puta episódio foda. É, que muda a porra da série inteira, tá ligado? Sim, e Black Mirror é uma série que cada episódio conta histórias individuais, tipo assim, então não é uma série, é uma série de antologia, não é uma série corrida, e são todas séries de ficção científica ou que trabalham conceitos assim, muito próximos da ficção científica. E esse episódio de Natal trabalha com o conceito dos cookies mentais. O que é um cookie mental? Você tira, digamos assim, uma cópia do seu, da sua mente, da sua consciência, e você usa isso para controlar outras coisas. Então, por exemplo, você é uma casa inteligente. Você quer que a sua casa fique do jeitinho que você gosta. Então você faz um cookie mental seu e coloca na casa para ele organizar a casa para você. Só que o problema é que os cookies mentais, eles têm a sua personalidade, a sua consciência, as suas memórias. Então, a princípio, eles não... como direi? Eles não ficam muito assim afim de fazer trabalhos forçados, né? E aí existe esse adestrador de cookies, que é o cara que vai lá e torturar a sua consciência copiada até ela se escravizar ela pra você, basicamente, é isso. E o modo como eles fazem isso é muito zoado, né? Porque, tipo, ele deixa o teu cookie num fundo branco, na sala branca, com os controles da sua casa. E ele fala, começa a fazer as paradas aí, né? Isso o John Hamm falando, né? Tipo, já é escroto o suficiente. Faz as paradas aí. Ela, não, eu não quero fazer isso, eu quero que você me tire daqui, que não sei o que, eu tô presa, esse lugar é horrível, que não sei o que lá. Ela, cara, colabora comigo, por favor. Ela, não, que não sei o que não sei o que lá. Então tá bom, vou te deixar uma semaninha aí, tchau. Aí, tipo, o tempo lá pro cookie passa mais rápido do que pra gente. Então, tipo, ele seta uma semana lá e passa, tipo, um minuto aqui fora. E aí o cookie fica lá aprisionado sem ter o que fazer durante uma semana. Aí ele, tá bom, você já tá pronta pra fazer o que te mandarem? Ela, não, que não sei o que, me tira daqui, que não sei o que lá. Ele, ah, então vou te deixar 6 meses aí. Aí, tipo, a tua consciência fica louca, tá ligado? Desesperada e fala, cara, me dá alguma coisa pra fazer, pelo amor de Deus. Aí ele libera os controles. É tipo uma tortura foda, né? É uma tortura foda, é uma coisa meio perturbadora. Só que aí nesse mundo, o cookie, ele pode ser usado pra várias coisas, porque ele é uma consciência sua, né? Uma espécie de clone seu, só que sem corpo. É um clone da sua mente. Então, dá várias merdas, né? Várias aplicações. Mas, nesse mundo onde o cara tem essa função de adestrador, ele parecia ganhar bem, né? Ele parecia ter uma vidinha ok. Cara, ele parecia ser um cara, tipo... Como é que eu posso falar? Ele parecia ser um cara que trabalha nesses negócios, tipo, Top Term, TechPix, saca? Um cara que vende um pacote de vantagens. É, de canal de TV a cabo, essas coisas também. Mas, porra, mas parecia que as pessoas que podiam comprar essa tecnologia eram pessoas com grana. Não era, tipo, ele não vendia pra qualquer pessoa, sabe? Era um produto que parecia ser muito caro, assim. Provavelmente. Muito... Mas, cara, eu não sei, ele parecia ser mais um corretor, sei lá. É, ele não era o... Ele com certeza não produzia aquelas coisas, né? Ele era um vendedor, eu acho. Sim, sim. Ele era um vendedor, sim. Cara. Tanto que o trabalho que ele fazia, no caso o John Hamm, ele fazia no expediente, era ajudar os caras a conseguir um date, né? Era tipo um hit do inferno, né? É um hit from hell. É um hit conselheiro amoroso from hell. E porque ele sabia vender pessoas e tal. Ele tinha essa lábia, né, de vendedor. Por isso que ele fazia isso. E porque ele era o John Hamm, né? E ele é também. John Hamm, você segue. Cara, quando você é o John Hamm, você consegue coisas muito fáceis na sua vida. Falando nisso, pequena batalha de crossovers. John Hamm contra Idris Elba. Complicado, hein? O filme perfeito seria o filme em que o John Hamm é o Batman e o Idris Elba é o Super-Homem. Caralho. Verdade. Ou o contrário também, né? Seria... Porque o John Hamm, ele entende o Batman, entende. Ele sabe o cara tá sofrendo. Ele seria o Batman que, porra, que para, bebe um uísque, porra, te tira a máscara cansado assim pra caralho. Só que o Batman não deve beber, né, cara? Não, mas o Batman do John Hamm ia beber. Não, o Batman do John Hamm ia beber. 8 horas da manhã. Nem que fosse um suco detox com coloração artificial de uísque. Ia tomar chá gelado. Cara, olha esse filme perfeito. É, já falamos, né? John Hamm como Batman, Idris Elba como Super-Homem e Bryan Cranston como Lex Luthor. Putz. O filme que jamais vai acontecer. Nunca, nunca. E Sasha Grey de Mulher Maravilha. Não, meu Deus. Não. Porra, a profissão foda seria um caçador de Grabbers, que é da franquia, maravilhosa franquia desvalorizada, que é Ataque dos Vermes Malditos. Verdade. Com o Kevin Bacon. Nossa. Mas o Kevin Bacon, filho da puta, ele traiu a franquia, ele não quis fazer o 2. É, o Kevin Bacon podia estar naquele filme perfeito que a gente pensou. E o Kevin Bacon dançando, só que ele ficaria dançando, ele seria um coringa dançante. É. Sabe um cara que eu sempre achei que seria um coringa foda? Rapidinho, só cortando. O Tim Roth. Tim Roth? É. Eu pensei que você ia falar o. Jared, o cara que fez o Duende Verde. O William Dafoe. William Dafoe. É, não. Também seria interessante. Eu vou aqui, porque o William Dafoe, ele é muito feio, né, cara? Acho que ele não ia precisar nem fazer as cicatrizes. Não, não precisa, cara. Ia ficar, porra. Porra, Tim Roth. Mas talvez. Próximo. É. Não, mas com, o que é esse caçador de... Cara, o que é um verme maldito? O verme gigante. São vermes gigantes. Eu acho que já é auto-explicativo, né? É, cara, são vermes gigantes. E aí que ficam embaixo da terra, que vivem por tempos antes de dinossauro. E a sua função é caçar eles. É. Vale, justo, né? Não, mas pior que no filme tem toda uma técnica. Tá, o salário é bom. Várias explicações pro seu sentido. O salário, são $50 mil por Rebels, pagos pelo governo do México. O governo do México tem $50 mil? Porra, eles têm bastante, porque eles mataram muito, cara. E se você captura um vivo, é o dobro. É o dobro. $100 mil. Porra, então é uma profissão... Mas é muito arriscado. Porra, é um verme gigante, caralho. Um monte de tentáculo. Não, mas, sei lá, tipo, o Kevin Bacon matou quantos, por exemplo, assim? Não, então, aqui o Kevin Bacon matou um só. É, antes de se profissionalizar. O Kevin Bacon, ele tava ainda na era roots. Aí, quando foram fazer o 2, ele falou que não queria mais. Aí, no 2, que era uma profissão já. É, aí no 2 era uma profissão. Mas, porra, e o governo do México, ele te dá as ferramentas, você não precisa trazer com você. Isso também, pô, você não tem custo nenhum, custo zero. Governo da Argentina também. Governo da Argentina, África do Sul. É, porra, é uma parada. Só que o problema é que, assim, quando eles começam a voar, aí é foda. Aí é foda, aí fica treta. Stop.